Passa, tô pra o que der e vier. Vou pra onde você quiser. E depois nós vamos fazer amor debaixo do cobertor. Nós vamos fazer amor debaixo do Okay. emoção do seu rádio. Está de volta. Itamaraty Livre FM. Você variedades. Artigos religiosos de Umbanda, velas, defumadores, incensos, banhos e muito mais. Artigos de papelaria, presentes e escritório em geral. Xerox, plastificação e encadernação. Iansan Variedades, Rua Desembargador Antônio Santana, 32.000, Renascença 1, telefone 86-3234-3843. A Rádio Itamaraty Livre FM apresenta de segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Ações Unidos, rumo à vitória. Momento Cultural Maçônico. Seja um sócio da Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA, com sede própria no loteamento Jardim dos Pássaros, na Rua 2, número 6.900, bairro São Sebastião. Telefone 86-99545-2542. Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA, a base da educação e cultura. A Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA. Tem uma mensagem muito importante para você. Seja otimista, procure subir e espere sempre que o melhor lhe aconteça. Embora as aparências sejam contrárias, confie em Deus que está dentro de você. Porque nele existe a solução de todos os seus problemas. Olhe para o lado certo da vida, para a felicidade e o progresso. E não detenha jamais sua subida. Seja otimista e há de vencer. Não dê importância à idade de seu corpo físico. Seja sempre jovem e bem disposto espiritualmente. A alma não tem idade. A mente jamais envelhece, mesmo que o corpo assinale os sintomas da idade física. Mantenha-se jovem e bem disposto, porque isto depende de sua mentalização positiva. Faça que a juventude de seu espírito se irradie através de seu corpo. Tenha ele a idade que tiver. Não se deixe abater pelo desânimo. Não queira jamais abandonar a vida, porque isto nada resolve e agravará ainda mais seus sofrimentos. Se você pensa que fugindo se sentirá aliviado, engana-se redondamente. Não se vingue dos outros, fazendo mal a si mesmo. Reaja com todas as suas forças e não se deixe esmagar pela incompreensão alheia. Deus está em toda parte. Portanto, está também dentro de nós e dentro de todas as pessoas que nos cercam. Boas ou más, tudo provém de Deus. Tudo é manifestação divina. Mesmo aquilo que nos parece mal ou erro, pode ser a causa de um benefício futuro. Nosso sofrimento resulta do desconhecimento da verdade básica. Deus dirige todos os acontecimentos porque está em tudo. Deus habita dentro de você. Deixe então que sua bondade se manifeste através de seus olhos, tornando-os brandos de compreensão, quentes de compaixão, ternos pelo perdão constante a todos. Que nenhum olhar de impaciência ou condenação encubra a beleza de sua vida. Que sua fisionomia irradie contentamento de felicidade, de tal forma que todos os que se aproximem de você sejam contaminados por seu otimismo. Deus é a energia cósmica universal que habita dentro de você e de tudo que existe nos universos infinitos, dando-lhes vida e força. Confie nessa força inesgotável que está dentro de você. Mantenha sua mente ligada a ela e não mais se lamente do que lhe desagrada ou faz sofrer. Sorria diante das dificuldades e confie naquele que o fortalece e vivifica. Você dá bons exemplos para seus filhos quando respeita as faixas de pedestres e os sinais de trânsito. Ensine a criança que ela deve olhar sempre para os dois lados da rua antes de atravessar e que ela deve usar sempre a faixa de pedestres. E quando não houver faixa de pedestres, explique que ela deve procurar locais seguros para atravessar, como esquinas, passarelas ou próximo a lombadas eletrônicas. Mas lembre-se, crianças menores de 10 anos só devem atravessar a rua acompanhadas de um adulto. Antes dessa idade, elas ainda não conseguem avaliar os riscos do trânsito. Ajude a evitar acidentes com crianças. A principal vacina é a prevenção. Visite www.criançasegura.org.br. A Rádio Itamar Livre FM apoia esta iniciativa. Na Rádio Itamaraty Livre FM, 8:40. Rádio Itamaraty Livre FM, 102,1. A rádio que toca mais em Teresina. Bom dia, Itamaraty! A morena é mais bonita que contemplar é mal. O mundo passa, todo mundo faz a galera delirar. Mexe a bundinha, faz dedinho na bundinha. Fala minha mão e vai mexer nesse bundinho. Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão. Sobe, sobe, sobe, explodir meu coração. Mexe a bundinha, faz dedinho na bundinha. Fala minha mão e vai mexer nesse bundinho. Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão. Sobe, sobe, sobe, explodir meu coração. Gosto tanto de te ouvir, te sei que sou teu gato. Gosto tanto de te ouvir. Vi fazendo amor no carro. Somos loucos, mundo passa, todo mundo faz a galera delirar. Mexe a botinha, faz dedinho na botinha. Tá na minha mão e vai mexendo esse bolinho. Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão. Sabe, sabe, sabe, sabe, explodir meu coração. Mexe a botinha, faz dedinho na botinha. Tá na minha mão e vai mexendo esse bolinho. Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão. Sabe, sabe, sabe, sabe, explodir meu coração. Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato. Gosto tanto de te ouvir fazendo amor no carro. Mundo passa, todo mundo faz a galera delirar. Mexe a botinha, faz dedinho na botinha. Tá na minha mão e vai mexendo esse bolinho. Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão. Sobe, sobe, sobe, explode meu coração. Gosto tanto de te ouvir, dizer que sou teu gato. Gosto tanto de te ouvir, fazendo amor no carro. Nós somos loucos. Nós somos loucos, nós somos loucos, nós somos loucos, nós somos loucos, Bom dia, Itamaraty! Yeah.